quando a empresa foi criada em 2004, depois de um estudo de viabilidade feito pela Perform, havia um conjunto de cenários económicos sobre o desempenho da empresa. E ela depois, em 2005, foi implementada. E, à data, havia uma transferência financeira por parte do município de cerca de 100 mil euros mês. Portanto, estava 1 milhão e 200 mil euros de déficit, isto em 2004. Convém perceber que com os serviços municipalizados, quando tinham a água, o saneamento e os transportes, e nomeadamente quando acabaram por incorporar a própria Transria, houve, à data, uma auditoria do Tribunal de Contas que disse que não podiam estar todos debaixo do mesmo chapéu. E, portanto, aquilo que era o sistema água tinha ficado de um lado e o que era o sistema mobilidade teria que ficar do outro lado. E foi aí que nós iniciámos o processo para criar a empresa municipal de mobilidade. É óbvio que há uma diferença ideológica e de política de mobilidade entre esta maioria e a nossa maioria da altura, em que nós acreditamos no Serviço Público Municipal de Transporte e a maioria entende que uma concessão é uma solução. Para nós, é óbvio que a solução de uma concessão também pode ser equacionada quando há uma empresa de transportes. E em 2004 havia uma empresa de transportes municipal que tinha dado boas provas de trabalho desde 1959 e, portanto, tinha todo o interesse manter aquela dimensão, incorporando quer o fluvial, quer as bugas, quer um conjunto de dimensões, quer o estacionamento. E das contas que nós tínhamos era quando saímos de uma velocidade cruzeira na empresa em 2007, 2008, iríamos estar a faturar também cerca de um milhão e pouco, isto está lá o estudo, eu tenho cópia, o estudo da performance, que íamos faturar cerca de 1 milhão e 200 mil euros de estacionamento, curiosamente, já nessa altura, ali à volta. E que permitiria, de certa forma, com o transporte privado, pagar e suportar os custos de transporte coletivo. E essa era a filosofia. Não vou falar do se tivéssemos ganho a câmara em 2005 e quando estivéssemos a guardar para este modelo, não vale a pena. Quero falar agora do se tivéssemos nós, a partir de 2013, na câmara, se eu tivesse ganho a câmara e a lista do PS, não tivesse ganho o Interim aos Tiros e a lista da coligação do PSD, do PP e do PPM. A nossa aposta seria, porque era um compromisso eleitoral forte e uma filosofia do modelo de gestão que queremos para os transportes forte, aproveitar aquilo que havia no quadro de um serviço municipalizado, porque a empresa tinha que ser extinta, porque ela ia assim ao obrigado da República, e a partir daí tentar novamente montar um sistema de mobilidade público, aproveitando as peças que há, como algumas vão ser aproveitadas agora, fazendo reverter aquilo que era um protocolo danoso para o município, todos nós entendemos, com a Transdev, relativamente àquele memorando de entendimento que não tinha grande sentido e não tem, de forma alguma, e no quadro da reestruturação financeira do município tinha que ser feita e está a ser feita, e incorporar esta dimensão que era uma opção política que nós teríamos. E, portanto, garantir um serviço mínimo de mobilidade, ter o estacionamento subsidial, como agora de certa forma vai subsidial de fora, aproveitar num conjunto de serviços que poderiam ser criadas e, eventualmente, para suprir aquilo que eram necessidades pontuais de transporte por força da última gestão, até poder fazer uma outra concessão pontual para reforçar algumas carreiras. E levar o barco nessa perspectiva, porque essa é a forma como nós entendemos que o transporte, com a história que a Aveiro tem e com os recursos humanos que tinha e com o património que tinha, nós estávamos a falar em criar uma concessão num município como Viseu que nunca teve transportes públicos. É completamente diferente. Nós iríamos sempre para um modelo mais perto de Coimbra ou mais perto de Braga, que são deficitários, e este também o vai ser. Para garantirmos, alguém vai ter que pagar aquele transporte. Agora, a ideia era que conseguíamos fazer isso tão bem ou melhor que os privados, na nossa perspectiva, e podíamos ter uma elasticidade diferente. Que hoje e que agora, no quadro da concessão, vamos ver o futuro, esperemos que não, uma concessão tem sempre menos elasticidade para oferecer novos serviços, rever linhas e fazer um conjunto de novas carreiras e um conjunto de situações que é mais complexo. E nós entendemos que, havendo o histórico que havia e o património que havia, os recursos humanos que havia, era melhor, na nossa perspectiva política, ter um serviço municipal de mobilidade e daí o CID tem só estes 2 anos, não tem aqueles anos todos que o João falou e que fez a história, mas para justificar, de certa forma, aquilo que temos vindo a dizer e a plasmar nas relações de voto que temos feito e também justificar o nosso sentido de voto novamente contra e depois iremos fazer uma declaração de voto, que era este o caminho que iríamos percorrer nesta ambiência de dificuldade financeira que temos, mas que era esta a opção que iríamos tomar.